Boa tarde, Bruna. Oi, Marizinha. Oi, prof querido. Então, olha só, eu quero saber o seguinte. Quero saber se quando o senhor fala de resistência elétrica, está se referindo ao estudo de George Simon? Ok, Bruna. Vamos lá. Sim, estou me referindo a ele mesmo, George Ohm. Estudou as características e propriedades elétricas e chegou à conclusão de que para um dado resistor, quanto maior for a tensão elétrica sobre ele, maior será a intensidade de corrente que passará por ele. Ah, e como isso funciona? Imagine um chuveiro elétrico ou um ferro de passar roupas, ou uma placa de TV, ou até mesmo um computador. Em todos esses circuitos existem resistores que são utilizados com a finalidade de controlar a intensidade de energia elétrica. O que faz o resistor? Sobre ele se aplica uma tensão elétrica e, dependendo de sua resistência interna, ele vai permitir que circule certa intensidade de corrente, a qual atribuímos a unidade ampere e associamos uma letra A. Por exemplo, por um chuveiro de 4.500 watts, que é a potência elétrica do mesmo, passa em torno de 20 A, isto é, 20 amperes, quando ele está ligado a uma diferença de potencial de 220 V, isto é, 220 volts. Aliás, aí mora o perigo, pois o que põe a vida em risco é a intensidade da corrente elétrica, principalmente. A resistência do resistor é medida em ohms, e a essa grandeza se relaciona a letra grega ômega. Professor, a última. Bruna, tem mais gente querendo participar. Vamos ter que encerrar. Ai, que pena, gente. Eu achei que eu tava perguntando tão bem. Vocês não acharam? Vem aqui, Kleber. Você fez o questionário especial pra Bruna? Foi isso? Não, Fernandinha. Ela só pediu uns toques. Que toques, Kleber? Que toques? Agora temos a pergunta da Fernanda Veloso. Boa tarde. Eu queria saber por que que resistores são utilizados em chuveiros, torneiras elétricas ou aquecedores. Como isso funciona? Oi, Fernandinha. Acontece o seguinte. Dentro de uma torneira, por exemplo, se observa um resistor feito por um fio enrolado. Este fio tem a propriedade de ter certa resistência elétrica. Ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ele se aquece fortemente. A esse efeito, chamamos de efeito Joule. Em resumo, é a energia elétrica transformada em calor. A água, por sua vez, passa pelo resistor aquecido e tem sua temperatura aumentada. A física não é mesmo fantástica em suas possibilidades de aplicações tecnológicas, Fernandinha? Enquanto isso, no pátio da escola... Arrasou, Bruna! Gostaram? Ah, eu arrasei, né? Eu fiz uma consultoria básica com o Kleber. Depois eu vou agradecer ele pessoalmente. E quem não vai gostar dessa história é Fernandinha. E não gostei mesmo. E acho que tá rolando uma certa tensão por aqui, Bocão. Acho melhor você chamar o Kleber. Kleber, seguinte. Bruno e Fernandinha juntas, aqui no pátio. Tô vendo um curto-circuito a caminho. Próximo ouvinte? Alô? Alguém? Alguém? Gente, vocês vão ter que improvisar, não tem ninguém na linha. Professor Galileu, vamos à nossa última pergunta do programa. Essa aqui foi mandada pela aluna Nina. Ela quer saber. A bitola ou o que é a mesma coisa, o diâmetro de um fio e o material do qual ele é feito, alteram a resistência elétrica de um resistor? Muito bem, Mariana. Gostei da pergunta. A bitola ou o diâmetro do fio afeta a resistência final do mesmo. Quanto maior a bitola, menos a resistência. No caso do tipo de material com que se fabrica o resistor, há também diferentes implicações. Alguns transportam a corrente mais facilmente e outros são mais resistentes do ponto de vista elétrico. A essa característica chamamos de resistividade do material. E tem mais uma coisa que você não mencionou: o comprimento do fio. Quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica final do mesmo. É por isso que quando vocês vão ligar suas potentes caixas de som, dão preferência por fios de cobre, que têm baixa resistividade, que sejam mais grossos, portanto de bitola maior, e o mais curto possível. Esses três fatores juntos fazem com que a resistência seja a menor possível. Com isso, a corrente elétrica que passará pelo fio será a maior possível. Isto é, com poucas perdas, para se ouvir aquele som. Nossa, quanta coisa útil e importante a gente aprende com a física. Obrigada, professor. E obrigada a todos que estão nos acompanhando. Encerramos aqui nosso plantão de dúvidas. Parabéns, Mari. Parabéns, professor. Deu tudo certo, hein? Mas o que aconteceu? Ninguém mais ligou? Ligou. Aí que tá. O pessoal ligou demais. Mas assim, como é que eu vou explicar? O pessoal ligou tanto que aconteceu uma certa tensão. Sabe aquilo que o senhor falou de tensão elétrica? Pois é, tensão. Bem, professor Galileu, sabe como é? A Fernandinha e a Bruna apresentam resistência elétrica igual a zero. Logo, facilmente entram em curto-circuito. Olha, Zezinho, vejo que você construiu conhecimentos sólidos sobre o assunto. É isso mesmo, Zezinho. Entre elas, o efeito é Joule. Produção: Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.